amarei pra sempre. Eu quero adorar, eu quero exaltar, eu quero render glória a quem merece glória. Quero abrir meu coração, por completo me entregar, me despir do meu orgulho e a Ele eu louvar e dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória ao Senhor, Rei dos Reis. Ele é Rei pra sempre. Sobre o trono, e sua glória invade o lugar. Em sua coxa está escrito Rei dos Reis. O universo está debaixo de sua lei. Ele é santo e não aceita o pecado. É a verdade e não aceita a mentira. Os seus exércitos de anjos o adoram. Os seus arcanjos cantam santo e gritam glória. Possui a força, a majestade e o poder. Ele é único e ninguém pode o vencer. Ele é mais rápido que a luz de um relâmpago. Diante dele eu me prostro a dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rendo glória. Que há no universo é o fogo que apareceu lá no deserto, que falou com Moisés e o encorajou. Sou contigo ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje este Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida eu vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor. A Ele eu canto e rendo glória. Nas alturas, seja o teu nome adorado em todo o universo, seja a tua voz como estalar de um trovão, e que todos os povos tremam diante de ti. Seja espalhada como poeira em todo o mundo a tua palavra, e que eles saibam que tu és a própria verdade. Que todos os joelhos se dobrem e se prostrem diante de ti, pois tu és o começo, tu és o meio, tu és o fim. Ele é. Falo com Moisés e o encorajou. Sou contigo ombro a ombro, eu sou o que sou. Ele é o magistral, o dono da história. O mundo inteiro para com a sua glória. E hoje esse Deus está presente aqui. Sinta o seu poder, sinta o seu agir. Ele é o Rei dos Reis, o guarda de Israel. É o começo de tudo, Ele é fiel. Por toda a minha vida vou exaltar, eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Santo é o Senhor, Rei dos Reis. A Ele eu canto e rendo glória, glória, glória, glória, glória, glória. Será? Ele é rei pra sempre.